ninguém. Quando é isso, isso não é barrão de descer com ele. Tô sabendo que o outro lá tá de chinelo. Alemão, tudo é teu lance. Qual tem, já pode dizer que ele é seu, mano. Cadê meu português? Você samba ele com barulho de sé. Uma venceu o peixão, né? Ele salvou a gente, tá encolhendo em você. Pode ser, vem se achar o chulé. Espetando a mulher e se nem um porco fiquem. Primeiro cê precisa amar essa porca. E assim é mamão, tô todo não. Ia ser um roubo, não cresci um pau. Não merecemos aquilo que move. Ah, menor pedido, aqui estão proibido. Aqui estão proibido, acho que estão com ninguém. Mas cê só faz muito sem ser refeito. E acho que se eu te sirmo, quer ser, deixa nossa boca e medo, sai um rosa. Ô meu homem de ter, não ensino não, mas como é isso certo? O hype surgiu de novo, somos truque, cheiro de amor. Cegos tem que deixar dos erros, coração de fé. Nem sei o que vai ser da Surf Music, que ela muda o jogo. Se não ia se fuder que nem minha mãe andando no caminho. Eu vi, outra me filmou, não esqueço um cachê. Essa é uma rota, me escangalhando, me voe. Pra ser legal, né? Eu não muito me leve a ferrar. O bonde, negue, nada segue, só tampando o tampo, levou no meu dia. Mata samurai, cabeça que deu em sete merdas. Qual foi o filho dele? Mirar pode show. Ordena, pedido, aqui estão proibido. Aqui estão proibido, acho que estão com ninguém. Refletiu, vai cantar o pai desse mundo. Vai querer filmar, anunciar a filmose dele. Vou dar uma real pro nó na roupa, pito. Mais de 100 pessoas dizendo metiu nesse. Não foi, sim, amanhã você dizer maluco não é esse. Vem correndo, mergulha. Ah, você também é minha chefe. Eu pedi lá a minha avó. Teve a sorte de achar o primeiro copo. Era outro cheio de meleca com maracujá. E assou o camisário pra sair do saco. Tio gêmeo, não queria ir o ponto seguro. Saiu contando, saí mesmo. Diversão, acho a moroca, que aquela ui. E o pai acostumado tá nesse roça ralim. Vou sair, tá danado só de ouvir chinelo. Atitude sem cair em dia santo.